Tá livre da colagem, 090 com 69. Salvador, eu vou ter que mais que tem condição de ingressar na perna do vento da 17. TAP, desça para o nível 050. Prode TAP 050, identificou, 60. Chuna 6258, livre, final do procedimento. Desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 6. 2000 pés, 1016, autorizado, 60258. Gol no 805, desça até 3000, ajuste no 0 no 6. 3000 pés, 0 no 6. 704.